A JJ Alarme Segurança Eletrônica tem tudo para proteger seu patrimônio. Venda, instalação de alarmes, câmeras, portões eletrônicos e cercas em geral. A JJ Alarme tem monitoramento 24 horas. Rua Egídio Violim 70, Nova Tanabi. Telefone 3272-4344 ou 991-717796. Sandro. Não há crise se o assunto for audiência para o rádio. ZYK 670, 1570 kHz, Rádio Clube Tanabi, a emissora da família. Rodovia Badiba City, quilômetro 15, Tanabi. Bateu a vontade de te encontrar de novo. Clube, tudo que quiser eu vou te dar. Vem me ver, comigo ficar de bem com a vida. Todo dia querer sempre mais, sabe, pertinho de você. A Mr. John tem todos os estilos: esportivo, casual, clássico, elegante, moderno e muito mais. Mr. John, Rua Rui Barbosa, 326. WhatsApp 991161916. A Santa Casa de Tanabi tem uma clínica médica de especialidades: clínica geral, dermatologia, cardiologia, ginecologia e obstetrícia, psiquiatria, pneumologia, pediatria, urologia, ortopedia e vascular, além de outros profissionais: dentista, psicologia, fisioterapia esteticista e fonoaudiologia. Consultas com hora marcada, não precisa ficar esperando e com preço único de R$ 150,00 com médicos especialistas. Tanabi merece uma clínica assim, com preços acessíveis, onde todos podem fazer consultas e exames. É só ligar e agendar 3274-0693 e 99208-6117. A Câmara Municipal de Tanabi está sempre evoluindo para atuar com eficiência e defender ainda mais os interesses da cidade e da população. Você pode contar sempre com o trabalho do Poder Legislativo. Câmara Municipal de Tanabi, independente, democrática e transparente. Prefeitura Municipal de Tanabi. Você está ouvindo o Jornal da Manhã.